Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. Estão na Floresta Encantada com os sons do rock psicadélico, rock progressivo, música cósmica e muito mais. E precisamente hoje na Floresta Encantada estamos com música cósmica, não só no seu sentido musical, mas também sobre a temática que vai percorrer a Floresta Encantada durante o programa de hoje. É uma floresta dedicada ao universo do Dune, a obra do escritor Frank Herbert, que já foi levada não só ao ecrã, ao grande ecrã, com o filme de David Lynch nos anos 80, agora mais recentemente com a abordagem de Denis Villeneuve, mas também que já foi uma obra que já foi adaptada à televisão e também aos videojogos. A obra do Dune, este universo no distante planeta de Arrakis, conhecido como Dune, o único sítio onde há a especiaria Melange, uma especiaria que também é uma droga e que expande a mente humana. Esse universo influenciou muita música ao longo dos anos, desde o lançamento do primeiro livro nos anos 60, e é por aí que vamos hoje viajar. Mas por que não começarmos precisamente com o filme de David Lynch, o filme dos anos 80, de 1984, e que nos deu uma banda sonora assinada pela banda Toto, a banda da faixa África, mas aqui sem o vocalista Fergie Frederickson. Os Toto trabalharam com a Orquestra Sinfónica de Viena para conseguirem este som grande e majestoso. A abertura da Floresta Encantada com o prólogo, onde a atriz Virginia Madsen narra o que está a acontecer no universo do Dune, e depois o main title, a proposta então dos Toto para esta banda sonora em 1984. O filme, enfim, não foi muito bem recebido, é hoje uma peça de culto, assim como a própria banda sonora, que para além dos Toto também conta com uma música assinada por Brian Eno. Na verdade, é uma colaboração entre Brian Eno, Roger Eno e Daniel Lanois, e o resultado é o Prophecy Theme, uma música ambiental, mas que nos transporta imediatamente para aquele longínquo planeta Arrakis, também conhecido como Dune. E é esse tema que vamos ouvir agora, da Prophecy Theme, por Brian Eno, a rodar hoje na Floresta Encantada, um programa todo ele dedicado à música influenciada por Dune, de Frank Herbert. Floresta Encantada desta semana no distante planeta de Arrakis, também conhecido como Dune, tudo fruto da imaginação do escritor Frank Herbert, que editou o primeiro livro do Dune em 1965, uma época também curiosa em que a contracultura estava bem viva e também as drogas de expansão da mente, drogas psicadélicas, psicoativas, começavam a estar bem presentes na cultura pop, e esse livro de ficção científica, mas também muito narcótico, acabou por influenciar muito também a cultura popular, influenciou também muita da música muita da música cósmica que saiu durante os anos 70. No entanto, na Floresta Encantada começámos primeiro na banda sonora do filme de David Lynch de 1984, banda sonora assinada pelos Toto, mas também por Brian Eno. Escutámos a faixa com a qual ele contribuiu para essa banda sonora, Prophecy Theme, e agora colámos com o músico francês Bernard Sainier, ele que é um músico, mas também inventor. Ele inventou, por exemplo, a harpa de laser, um instrumento popularizado muito por Jean-Michel Jarre, mas ao contrário do que se acredita, não foi Jean-Michel Jarre o inventor dessa harpa a laser, em que dá para tocar na luz, mas foi este senhor, Bernard Sainier, ele que ganhou grande reconhecimento por ser o técnico de luzes e criador dos efeitos visuais para bandas como os The Who, Gong ou Magma, isto durante os anos 70, para além de ser músico, música eletrónica, música de vanguarda e exploratória. É de 1979 o álbum Visions of Dune, um álbum muito eletrónico, com muitos sintetizadores, muito som de sintetizadores modulares, e é desse disco que escutámos a faixa, precisamente Dune, do álbum Visions of Dune, assinado por Bernard Sainier. Talvez a carta fora do baralho no programa de hoje seja o músico David Matthews, é um músico norte-americano do Kentucky. Nasceu em 1942, um músico dentro da área do jazz, por exemplo, escreveu arranjos de cordas para discos da Nina Simone, por exemplo, mas em 1977 ele torna-se o primeiro artista a gravar algo relacionado com o Dune de Frank Herbert, e esse álbum chama-se Dune, simplesmente, apesar de ter algumas composições também em que vai reinterpretar temas, por exemplo, o Star Wars, da Guerra das Estrelas. Mas vamos a esse disco, não é tão cósmico e psicadélico como os temas que temos estado a tocar, mas vale pelo seu valor histórico. É de 1977 o álbum Dune, um bocadinho mais jazzy e mais piano bar do que as músicas que estamos a passar hoje na Floresta Encantada. Vamos ouvir a faixa Arrakis por parte de David Matthews em 1977. Thank you. A Floresta Encantada, esta semana com os druidas envoltos na especiaria Melange, a especiaria que se pode encontrar no planeta Dune, tudo a sair da imaginação do escritor Frank Herbert. O primeiro livro saiu em 1965 e desde então tem inspirado muito da pop, da cultura pop, desde finais dos anos 60 até hoje. Muitas bandas que foram buscar inspiração aos livros de Dune, de Frank Herbert, e muitos géneros musicais, mais recentemente, por exemplo, bandas de stoner rock. Os Sleep, por exemplo, foram lá buscar inspiração ao álbum, ao livro Dune, entre muitas outras bandas. Na Floresta Encantada, ambientes mais cósmicos e psicadélicos, primeiro com o jazz de David Matthews, com a faixa Arrakis de 1977, e regressamos aos anos 80 com a banda de rock progressivo Jade Warrior. Escutámos Images of Dune, uma longa faixa e que abre o álbum de 1984, o registro Horizon, para esta banda que nasceu lá bem mais atrás, nos anos 60, e passou por várias formações, também por vários géneros, mas o seu foco sempre foi mais o rock sinfónico e o rock psicadélico, e nesta faixa a banda a tentar viajar até ao planeta Dune. É um tema então de 1984 e percorre grande parte do lado A deste disco Horizon, dos Jade Warrior, em 1984. Vamos regressar aos anos 70, agora com um grupo australiano, uma banda que se chama Cybertron, um nome inspirado por uma música de Klaus Schulze, do disco Cyborg, e uma banda que nasceu em 1975, fez apenas 3 discos. A banda terminou em 1981. Em 1976, no seu primeiro álbum, muito, muito experimental, muito psicadélico, muito cósmico, a fazer lembrar precisamente as bandas alemãs dos anos 70. Os próprios Cybertron citavam nomes como Tangerine Dream, Kraftwerk ou Ashra Temple, mas nesse primeiro disco de 76 há uma música claramente inspirada pelo livro Dune, a faixa Arrakis. Para ouvir agora, na Floresta Encantada, os sintetizadores de Cybertron e uma viagem pelo cosmos até ao planeta Dune. We'll be right back. Na Floresta Encantada, os australianos Cybertron, com o tema de 1976, Arrakis, claramente é uma faixa inspirada pelo livro Dune, de Frank Herbert. Esta semana, a Floresta Encantada a celebrar precisamente o Dune e a música inspirada por esta obra de Frank Herbert, que já é responsável por várias adaptações para cinema, videojogos e televisão. A mais recente pertence a Denis Villeneuve, que já fez duas adaptações, só com o primeiro livro do Dune, uma primeira adaptação em 2021 e a sequela que ainda está no cinema agora em 2024, e que bela sequela está essa por parte de Denis Villeneuve, que captou bem o espírito do Dune, um livro muito, muito difícil de adaptar. Estivemos então com os Cybertron e vamos fechar com um nome que sempre foi muito inspirado pelo Dune. Falo de Klaus Schulze, músico alemão, um dos pioneiros da música eletrónica, fez parte de bandas como Ashrat Temple ou os Tangerine Dream. É uma figura influente para o desenvolvimento da música à base de sintetizadores, à base de eletrónicas, e ele sempre foi muito inspirado pelo livro de Frank Herbert. Aliás, mesmo no final de carreira, em 2022, saiu o disco Deus Arrakis, e contribuiu mesmo, juntamente com Hans Zimmer, para a banda sonora do primeiro filme em 2021, o filme realizado por Denis Villeneuve, Dune Part 1. Em 1979, ele edita o seu 11º álbum de estúdio, tem como título Dune, simplesmente Dune, tem 3 faixas apenas. A primeira tem esse título, Dune, e essa música que vamos ouvir agora, não toda, é uma faixa muito longa, ultrapassa a meia hora, mas vamos ouvir grande parte dessa música de Klaus Schulze, a faixa Dune, para o álbum com o mesmo nome, lançado em 1979, e a fechar a Floresta Encantada desta semana, toda ela dedicada ao universo criado por Frank Herbert, adaptado ao cinema e com muito sucesso mais recentemente por Denis Villeneuve nos filmes Dune Part 1 e Dune Part 2, Part 2, que ainda está no cinema. Klaus Schulze com Dune a fechar a Floresta Encantada desta semana.